Lição 13. Mostre como colocar o assunto em prática. Provérbios 3, 21. O que você deve fazer? Ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Como você pode fazer isso? Pense no seu público. Pergunte-se: por que essas pessoas precisam saber isso? Que parte do assunto vai ser mais útil para elas? Mostre às pessoas o que fazer. Elas devem perceber, desde o início da apresentação, que aquela informação serve para elas. Dê exemplos específicos de como colocar em prática os pontos principais. Mostre de modo bondoso como aplicar os princípios bíblicos. Fortaleça a fé e o amor das pessoas, em vez de fazê-las se sentir culpadas. Confie que elas vão querer fazer o que é certo. Na pregação. Ao se preparar para a pregação, pense em notícias e assuntos que interessam as pessoas e fale sobre esses assuntos. Na conversa, faça perguntas educadas para descobrir os interesses e as preocupações da pessoa. Daí, adapte o assunto da conversa de acordo com as respostas dela.